Falou, Xané, 6142, autorização Recife. Boa tarde, 6142, informação em curso hotel para Recife, copiou 350. Copia 350. Xané, 6142, Recife, autorizado, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolada pistão no zero, após decolagem, curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5103, controle 120.8. Direito no Islã. Governo direito, 209-35595. Fogo 600, ainda mantém o ponto de espera. Aeronave na pista 17, o Sene, que está decolando a pista no 7, vai curvar à esquerda, perfil conflitante com a sua subida. Que é só um instante para ingresso. Ok, mantém a posição 600. Com curva esquerda, bem. Nenhum ativo, curva esquerda, Puca Caju, 5103-1208, o 6142. Correto, chame pronto, puxa o beco, chame 6142. Chama alô aí, senhor. Salvador, boa tarde, Vitória. Autorização, Vitória. Trip 5595, boa tarde, até o pátio 3, posição prevista, meia dúzia do pátio 3, fica atento ao sinalizador, trip 5595. Meia dúzia, posição no pátio 3, trip 5595, tá até o balizador. Tá 1393, portão 01, tá livre, pushback, chama táxi. Livre, chama táxi, tá 1393. Salve, Salvador, boa tarde, eu sou 4089. 4089 para Vitória. Confirmando nível 360, copia? Afirmo, na escuta. Azul 4089, Vitória, nível 3620, está autorizado, aerovia Upper Whisky 50, decolada 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5555, controle 120.8. Gente, Azul 4089 está autorizado para Vitória, nível 360, Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e direto Eudes, transponder 5555208 é o controle 4089 da Azul. Correto, portão 3, chame pronto, pushback Azul 4089. Chamará. Para nível 060. Cliente 060, é com Indiana November. Vou passar no hotel, baixo travado. Visual, baixar travado, tráfego avistado, tira hotel, pista 10 molhada, chuva moderada, pouso autorizado, 150 graus, 13, 9, 1018, tira hotel. Certo, total autorizado, pouso 1-0, Vitor, tira hotel. 1-6-0-0, observará o pouso do Navajo, com a pauta 3-1 na curta final, após alinhar e manter a cabeceira 1-0. Após o pouso do Navajo, ele mantém 1-0, 1-6-0-0. Carajá, Carajá. É só motor na diferença. Ih, é com de novembro autorizado pro direto de Feira de Santana. Direto para Feira de Santana, é com de novembro. Livre, o nome desse quarto chama Itax. Livre, chamando a taxa, chamando desse quarto. Tatiana, até no solo 26, embora a direita via delta 29, é parte 3 inicialmente, aguardando até a Baité. O que vai ser é o parte 3. Parte 3, então, Charlie Hotel, boa tarde. Meio decimal, 0. Agora é com Recife, 288-260, graças, boa tarde, bom trabalho. 730 graus com uma luz de nós. Colagem autorizada, pista 10, menos 00. Jogador do parte 3. Pela cruzada Alfa, parte 3, Itacaratão. Solo é o azul 4089 para puxo de estacionamento na posição 3. Aguarde para iniciar azul 4089, número 2 no setor. Número 2, aguarde. Salvador, boa tarde, Oceanair 6213, formação hotel. Tarde 6213, tenho 360 Galeão, prepara a subida da El, só um minuto, cópia. 360 Galeão da El, guardando cópia, 6213. Qual rota de abordagem visual? Teu plano instrumento cancelado aos 28. Prossiga em condições visuais, nível 045 Eco India November, reporte no ponto ideal de descida. Cliente Eco India November, reportará a ponto ideal de descida. Controle Salvador, Gol 600 decolou 1700 na Puca. Gol 600, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370, perfil Puca, 600. Solo 13193, SAC, com 171 passageiros, 3 horas e 40 minutos, alterna Campinas. Alterna 126, decimal 0. Poderia repetir a frequência? Afirmativo, Recife em 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0, tripe 5489. Tripe 5489, Recife 1288, 1260, tripe 5489. Francisco. Coordenação Casa Militar, Alfa Papapai, Bom dia November. Bom dia November, na frequência do controle. Quem é esse cara de combate? Torre, excelente tarde, tá 3193, se aproximando do ponto de espera da 10. 3193, boa tarde, pista 10, autorizado ali a decolar, o vento é 120 com 10. A linha decola da pista 10, tá 3193, só uma informação, qual é o motivo aí dessa restrição da taxa, é obra? Não, antes fosse, ali é um buraco que agosto agora vai fazer um ano que tá aí. Obrigado, irmão. Nada, atrapalha demais o nosso trabalho aqui no solo, a gente fica só com o caminho, os pushbacks dos portões entre 1 a 4, a gente não pode puxar ninguém enquanto tiver alguém taxiando do portão do setor sul do pátio. Bom, mas valeu, obrigado mesmo. Eu sou daqui de Salvador, é uma vergonha, mas faz parte. É, nossa admin infra zero. Aí, mas vai melhorar. É agosto, de Deus. Amém. Iniciando 3, chame táxi, 4089. Após a retaguarda do gol que passa, inicia o azul 4089. Tá iniciando o curso no 3, o azul 489. Temo, tá livre? Tá 3561 para o táxi com 116 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando com 561 no táxi autorizado, via parte principal, reporte passando através do portão 612. Reportada passando através do 612, tá 3561. Xanã 6213, cópia. Cópia. Xanã 6213, Galeão 360, autorizado, Aerovia Prisulu 10, Thaís MAP, Eco Sierra Michael, Papais MAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5104, controle 120.8. Sente aprovado Galeão 360, Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito Barbacena. Decola da 10, da El Leda Bridge. O controle 1208 aciona 5104, 6213. Mais 6213 da Oceané, chame pronto, pushback. Chamará 6213. Através do 06, tá 3561. 0561, vai aguardar o início do táxi do Embraer da Azul no através do portão 04, após vai seguir o número 2, ponto espera via Indy Alpha. Quando pronto, 2186, ajusta no 018, bom voo e boa tarde. Gente, boa tarde, tá 3561. Voo 1394, pronto para posicionamento na posição 5. Portão 5 vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda do repouso da TAM. Calibre iniciado 05, após o repouso, 1394, chame táxi. Ciente, após o repouso da TAM, autorizado 394. Alô, azul 4089 para o táxi, tem 104 a bordo, alternativa confins, 2h35. E Alfa, ponto espera 2186, ajuste no 018, então bom voo e boa tarde, azul 4089. Cruzado, Índia Alfa, ponto espera 1286, muito bom dia. Salvador, Salvador, 1924, boa tarde. Voo 1924, contato radar, sou para o 350, saída PUCA. 350 Puka 924. Abrou um pouquinho à direita, 924, evitar a formação para a 100 ou 100? Sente, com 1924, desvia critério, após voo e PUCA. Após desvio PUCA, 924. Eu azul 4089, pode esperar dar 10 pronto. Azul 4089, alinhar e manter pista no zero. Ali mantém não no 04089. 89, decolagem realizada, 100 graus, 89, 1018 no altímetro. Iniciando azul 4089. Panamá 320, chegada a mar, desça para o 050, redução para 230. 050 e redução para 330, 630. 487, ao controle de Salvador. Então, prossiga. 5487, controle. No 394, já tem sido autorizado no 05, que após o reboice vai iniciar. Desculpe, o solo. Opa, 394, informa aqui o finger aqui que quebrou, se for. Na presença do fiscal do, da Infraero, ok? Beleza, já tem 5 aqui, mais uma viatura aqui na frente. Ok. Então, frente de chame quando totalmente pronto para iniciar o pushback, igual no 394. Certo, obrigado. Zero, mantenha a chegada, será número 2 para aproximação. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4089. Azul 4089, contato a data para o 360, saída da El, Leda, Eudes. Subindo ao 360, da El, Leda, Eudes, quando possível, autoriza Eudes direto? Azul 4089, está autorizado voar da El. Da El, está presente, obrigada, 4089. Dan 3193, chame 135-9251, na alterna 3325. Aciona transponder 5010, controle 120, decimal 8, 2186. Direto Duna. 4000 direto Duna, 4287. Uno 8, decimal 6, a torre Mike com Oscar, parte 4, confirme PLB. Torre 18, decimal 62, para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 018, bom voo e boa tarde, o Mike é Costa. Tá bom, meu Mike é Costa. Livre acionamento, parte 4, chama táxi, decolagem. Boa tarde, a chanel 6315, sentido do hotel, autorização Guarulhos 360. 6315, boa tarde. Guarulhos 360, já tem autorizado, só um minuto, cópia, prepara da El. Prepara da El, aguardando, 6315. A saída do parte 3, para prosseguir para parte da PTM, fechada da El. Dirigindo com a gentileza, cruza o parte principal, reporte na Lima, Vitor Thiago Hotel. Vai agilizar, aproveita o fechada da El. 3561, no contato da ASO para o 380, perfil da DAEL, perfil da Arbo, corrigindo. 380, perfil da Arbo, da 3561. Redução para 2109. Que alfa livre acionamento, reporte para o táxi. Meu. 361 vai manter a proa 260 para esse dia de informações. Confirma a proa, TAM 3561 e por quantas milhas? 2620, por aproximadamente 50 milhas. Tem o TAM 3561 do seu critério, após o IARP. Após o IARP, TAM 3561. Para Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento, Vitor Tchelo Hotel. Lima Mike, na Quebec, reporte para o cruzamento. Também 3615, cópia. Controle TIPS 487 está autorizado, Duna até 2000. Trip 5487, desça para 2000 pés, ajuste 1098, autorizado final LS, reporta pesado localizador. Reporta localizador para 2000, já foi do, né? 90 com 8, decolaria da 35, se condições? Aqui, autorizado então, Salvador. Para com CGL em Maceió. 170, nível 170. Via Golf 677, decolando a pista 17 após decolagem curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona transponder 5122, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 612. Do BAR, confirme que precisa da borda. Chama a torre 118, meia, seu nome é táxi, decolagem, ajuste no 018, bom voo, boa tarde, Mike Braviak. Cruzamento até o 45, Vitor Tchelo Hotel, até uma boa tarde. Escuta, prossiga. Nome é 315, Guarulhos, nível 3620, está autorizado, aerovia Pedro Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota do plano, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5060, controle 120, décima 8. Autorizado 360 para São Paulo Guarulhos, precisa da El Leda Bridge. Curva direita após a decolagem. Eu peso Lu no meio até Bravo Hotel Zulu e após Trive. Trive. Transponder 5060. Controle 208, Xané. 6315. Parque Portão 11, chame pronto, pushback. Xané 6315. Portão 11, chamarei quando pronto. 6315. Salvador, TAM 3154, transfere, centro do hotel, muito boa tarde. TAM 3154, chegada Mari, desça para o 060. 060, Mari, 3154. Tango Mike Bravianque, livre acionamento, chame táxi de decolagem, Mike Bravianque. Tornado. Reduzido para 1804, B380. É só um minuto, olha como é que tá agora. Esse horário 1750, 1750. Inicialmente é então o local? É só um minuto. Volta, Salvador, Xanana 2 na 3, posição 2 para pushback acionamento. Autorizado. Portão 02, o Xanana 62 no 3, me táxi. Chama táxi 2 na 3. Eco Índia November ao controle. 18, pois é. 208, aqui daqui, ó, puxa lá. Salvador, boa tarde, Oxané. 6142, portão 612, pushback acionamento. 320, desça para 2000 pés, ajuste 1 a 0, 1 a 7, autorizado final LSXA, Informa o tráfego, nossa posição de 12 horas a 10 milhas é um ATR-72. Seguirá com o número 2 para a próxima. Cliente, tem o tráfego de 10, 72 mil, Tan 3561, chame Centro Recife, 1288, Altena 260. Boa. É o Gol 1333. Prossiga. A gente teve um pequeno problema aqui de manutenção, mas a gente troca de aeronave. Logo que a gente estiver de novo na próxima aeronave, eu chamo vocês. 1333, então não vai modificar o portão 04, é isso? Provavelmente, né? Porque essa aeronave aqui está em manutenção, pode ser agora. 18, corrigindo, 128. Com 394, agora sim, pronto para posicionamento. Autorizado, com 394, chame táxi. Autorizado, 394. Gente, táxi autorizado, fica atento ao Eco Charlie 35 da Home Táxi Aéreo, bem próximo da interseção Oscar, acionando no Pátio. 320, que são para 1709. ILS 487. Repetiu 487, campanha de aproximação, torre 1986. 86. Patrulha, aqui é o Mike Alfa 10, caso mantenha o 080 na Momo. Posso mais 1 hora e 40 de voo, cara. Gente, 1 hora e 40 de voo, India Mike Alfa. T20 com 16 nós, Mike acorda. Mike vai ver, fica atento ao Eco Charlie 35, iniciando a decolagem do pátio, ok? Controle 120 decimal 8, caso seja necessário. E a torre 118 decimal 62, Oscar Mike Tango, no pátio 4, informa o POB. 03, chama a torre agora 118 decimal 62, para acionamento táxi decolagem, ajuste 10, 17. Então, bom voo e boa tarde. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4065. Cliente da Hotel, autorização nível 360 para Campinas, está pronto o 4. São pro pouso, pista molhada, informação de trava, temos um Eco Charlie 35, um helicóptero, vai decolar da lateral da cabeceira 17, com o Nordeste sem interferir na sua aproximação. Talvez pegue no verticais, o vento 120 com 15, pouso autorizado, pista molhada, sem chuva na vertical. 7, 3, 5, 4, 8, 7, 3, pouso, 9, 0.